Irmãos, essa é uma noite muito especial. Nós estamos encerrando nossa festa, mas na verdade nós estamos dando nosso primeiro passo, né? As nossas primeiras reuniões nesse novo lugar. Agora nós começamos uma estratégia diante do Senhor de evangelismo dessa região, de alcance das pessoas ao redor. Essa é uma região muito grande, com pouquíssimas igrejas, e nós vamos colher muito fruto nessa região, para a glória do nome do Senhor Jesus. É também uma expansão da igreja na nossa missão. Nós temos uma missão, no nosso DNA nós temos, não por competência, não porque a gente tem ou pode, mas Deus fez isso desde a origem, desde o início da igreja. Nós servimos a cidade, nós servimos o Brasil, nós servimos muitas nações. Antes da igreja existir, Deus já, através da minha vida, Dani, está aqui o pastor Edésio e Cristina, nós viajávamos esse Brasil, tantos lugares, tanto congresso, temos vínculos, temos amizades, temos relacionamentos que são canais por onde flui tanta coisa. Com o tempo da igreja, esses 11 anos, nós temos um site, nós temos milhares e milhares e milhares de downloads. Alguns anos atrás eu contei 200 e poucos mil downloads de mensagens, nunca mais eu contei, e a gente não sabe o quanto esses downloads se multiplicaram. Nós nutrimos, nós alimentamos, ou somos canais de Deus para muita gente. Nesse exato momento, pela internet, nós já temos uma qualidade de imagem e som muito superior à que tínhamos antes. Deus está nos dando a alegria de aperfeiçoar isso. Nós temos muita gente nos assistindo pela internet. Nós temos uma missão, foi profetizado há um tempo atrás, a Consuelo. Consuelo é minha segunda mãe, mãe da Daniela. Deus usou a vida dela para dizer: esse lugar é um celeiro. Outros irmãos, Deus usou para dizer: é um celeiro. E é realmente, irmão. Não porque nós podemos, nós temos, mas porque o Senhor concebeu assim. Então nós temos uma expansão também da nossa missão na cidade, da nossa função em abençoar outras vidas, abençoar as igrejas da cidade, abençoar as igrejas de outras cidades, de outros países. E eu louvo o Senhor pela vida desses irmãos, dos líderes desta igreja, dos membros desta igreja, e muitos irmãos que nesses 11 anos, com perseverança, com aliança e perseverança, estão firmes, crescendo, aprendendo, amadurecendo, frutificando. Eu louvo o Senhor por esses irmãos que são o grupo que está gerando tudo isso. Deus não está fazendo isso só por causa de um pastor, mas por causa de todos os irmãos. Eu quero honrar esta igreja, eu quero honrar os membros, os líderes do Projeto Adoradores, quero honrar os irmãos que semeiam, os irmãos amigos, irmãos de outras igrejas, alguns que estão aqui nos visitando hoje. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, louvar o Senhor por esse tempo, por esses 11 anos e por esse dia tão especial. Quando, no início desse ano, eu vim a esse lugar, desde o ano passado, já talvez há um ano ou mais de um ano, eu sondo esse imóvel na internet. E eu não queria entrar em contato para não ter que dar um telefone, ter que dar um nome. E eu só ficava olhando e falei assim: Deus, não é esse lugar. O Senhor nos plantou lá no bairro Funcionários e nós não podemos sair daqui a não ser que tenhamos uma palavra do Senhor. E eu olhava esse lugar, era o único lugar fora da nossa região que eu falei assim: esse lugar me parece ser o lugar, Senhor. Eu só olhava pela internet, algumas fotos na internet. E nós tínhamos um lugar, depois de 11 anos procurando lugares, a gente na nossa região não encontrava lugar nenhum. Nós tínhamos um lugar, lá o Music Hall, um antigo cinema, que até hoje está alugado para uma casa de show, e nós orávamos por aquele lugar, porque era o único lugar grande que nos atenderia para uma mudança. E no início desse ano, eu vim aqui, parei o carro e orei: Senhor, eu não posso sair do lugar que o Senhor nos plantou, mas eu preciso de uma palavra do Senhor. Nós não temos nenhum espaço para mudar para um lugar maior. E eu liguei para o proprietário, sondei, perguntei algumas coisas, e eu disse: olha, eu estou saindo de férias, eu vou viajar, quando eu voltar eu te ligo e a gente vai visitar o seu imóvel. Eu voltei de férias, acabei não ligando, viajei para Israel, algumas experiências muito fortes em Israel marcaram a minha vida, e quando eu voltei decidido a ir a São Paulo. Era algo de Deus, Deus pôs aquilo no meu coração: Senhor, eu vou procurar alguns amigos, eu enumerei quais eram os amigos, e eu vou procurar alguns amigos, eu quero ter um tempo de conversa, eu quero ter um tempo de conselhos, eu preciso expor algumas coisas, são lutas e desafios como líder, como pastores de uma igreja, e eu quero ouvir outros irmãos. E eu agendei para ir a São Paulo. E, de repente, eu me lembrei do Marcelo Jamal. Eu tinha conhecido o Marcelo Jamal 2 anos antes. E a primeira vez que eu conheci o Marcelo Jamal foi através do Luciano Subirá, lá no Casa de Zadok, em Curitiba. Nós tivemos um tempo tão gostoso de conversa, e ele falou assim, rapaz, olha, quando você for a São Paulo, vai na minha casa, fica hospedado comigo. E eu falei assim, gente, eu não tenho essa liberdade, mas tá bom, vamos desenvolver essa amizade. 1 ano depois, nós nos encontramos de novo no Casa de Zadok. Ele não renovou o convite da casa, nós não tivemos essa conversa. E não me pareceu também que ele tinha desistido, não, pelo contrário, a gente só reforçou a amizade. E eu me lembrei, o Marcelo, há 2 anos, me chamou, olha, quando você vier a São Paulo, fica na minha casa. Mas eu posso ficar no hotel, é até melhor para mim eu ficar no hotel, eu não vou ficar na casa de ninguém, ainda mais do Marcelo, que eu não tenho, assim, eu encontrei com ele 2 vezes, nós fizemos uma boa amizade, mas eu liguei para ele. E era realmente o Espírito do Senhor me movendo, eu liguei para ele. Então marcamos a data, eu fui de carro, entrei na garagem da casa dele e não saí nenhum dos 3 dias. Eu não fui a nenhum dos outros amigos, não fui a lugar nenhum. Nós ficamos 3 dias, ele me recebeu na casa dele e ali eu pude compartilhar uma série de questões, de desafios, de motivos de oração. Fui abrindo meu coração e uma das questões era essa. Nós temos que mudar, nós precisamos de um outro lugar, nós precisamos de um espaço maior, a igreja precisa romper. E Deus usou a vida do Marcelo para dizer, irmão, é uma palavra de Deus que eu estou te dando. Vocês cumpriram a missão aonde estão. Ele me contou algumas experiências com algumas igrejas que ele mesmo foi usado por Deus para implantar e deu essa palavra. E aquilo veio mesmo do Senhor, o Senhor liberando para nós mudarmos de lugar. Deus usou a vida do Marcelo para uma palavra profética, nos liberando daquela região para a gente mudar de lugar. Eu peguei o meu carro, 3 dias depois, voltei para Belo Horizonte, e enquanto eu estava voltando, entre inúmeras experiências que eu não posso contar aqui agora, uma das coisas que o Senhor falou assim, quando você chegar em Belo Horizonte, vá direto para aquele imóvel. Eu cheguei 8h30 da noite, parei o carro aqui em frente. Falei, Senhor, esse é o lugar? Se esse é o lugar, eu vou dar alguns passos, Senhor. E o Senhor falou assim, esse é o lugar, pode mudar. Aleluia. Nós estávamos em conversas com outro imóvel, algumas reuniões com outro pessoal, o Rodrigo nos ajudando em alguns encontros com outro pessoal, um lugar também muito maravilhoso, muito bom, mas muito menor do que esse. E o Senhor falou assim, não, é esse lugar aqui. No dia seguinte, eu liguei para o proprietário, marquei com ele, vim aqui, 11 horas estávamos aqui. Quem viu esse lugar antes, esse lugar estava destruído. Não tinha meio metro de fio, não tinha lâmpada, não tinha nada. Esse lugar, as paredes, tudo destruído. Depois nós vamos expor as fotos ali para vocês verem. E aquele homem entregou a chave, falou assim, então fica com a chave. Eu falei, não, então um documento? Falei, não, fica com a chave, é de vocês o lugar. Nós ficamos com aquela chave 1 mês e meio, quase 2 meses, vindo aqui, olhando, avaliando, fazendo orçamentos e conversando e negociando com eles. Um dia a paciência deles acabou, falou, entrega a chave. Mas aí a gente já tinha definido que ia assinar o contrato. E nesses 2 meses, um milagre que é coerente com o que Deus disse. Esse é o lugar. Entrem. É um milagre isso estar do jeito que está hoje, em 2 meses. Uma batalha espiritual, embora nós não tenhamos tido problemas. Deus pôs pessoas maravilhosas aqui, funcionários, operários. Que coisa, Deus usou pessoas, que coisa maravilhosa o que Deus fez em 2 meses. Em 2 meses, tudo está pronto aqui. E eu quero honrar a vida do Marcelo Jamal, porque Deus usou a vida do Marcelo para startar tudo isso que eu estou relatando tão rapidamente para vocês. Eu quero chamá-lo aqui, por favor, porque é um dom que Deus deu a ele, é uma graça. E realmente já era o Espírito Santo lá naqueles, há 2 anos atrás. Sim, vem para minha casa. Deus vai tecendo as coisas. Né? Eu convido você a ficar de pé e orar. Senhor, que o Senhor ministre a nós, que o Senhor continue fluindo nesse lugar. Que o Senhor continue nos abençoando através da vida do Marcelo. Nós abençoamos sua vida, sua esposa, seus filhos, as igrejas que ele cuida, os pastores que ele cuida, o ministério que o Senhor deu a ele, o futuro, cada passo, Senhor, nós o abençoamos. E nessa noite nós pedimos que haja um fluir da tua palavra, que toca, Senhor, poderosamente cada um de nós. E que ele também seja profundamente edificado na comunhão conosco, na ministração da palavra, nesse tempo aqui em Belo Horizonte. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te honramos por tudo isso, Senhor. Marcamos, Senhor, levantamos um memorial nesta noite, nos 11 anos da igreja, na festa de tabernáculos e nas celebrações da inauguração desse novo tempo, novo lugar, novo território que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.